tentei, mãe, me reportar ao nada. Quando eu cheguei, mãe, na sua longa estrada, se era noite, se era dia, eu não sei. Eu só sei que por 9 meses em ti eu naveguei. Chegou a hora, seu filho nasceu pra fazer história, mais um filho de Deus. Hoje eu tentei, mãe, ouvir o seu coração. Não consegui, mãe, então fiz essa canção só pra te dizer que o seu amor é a minha guia também. E agora os anjos, eu sei que os anjos dizem amém. Chegou a hora, seu filho nasceu pra fazer história, mais um filho de Deus. Chegou a hora. Fazer história, mais um filho de Deus. Pra fazer história, mais um filho de Deus. Pra fazer história, mais um filho.